violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. O violão em Minas Gerais, quarta parte. Teodomiro Goulart e Gilberto Carvalho. Numa entrevista recente, me perguntaram qual é a cidade brasileira mais receptiva ao violão. A resposta, de bate-pronto, pode surpreender: Belo Horizonte. Não que não haja interesse em São Paulo, Rio, Salvador, Porto Alegre, mas hoje Belo Horizonte possui a combinação rara de uma cidade que oferece boa formação tanto no violão popular quanto no clássico, um cenário local vibrante, um público instruído e interessado, uma estrutura para receber artistas internacionais com regularidade e compositores de gabarito trabalhando. O estado de Minas tem suas façanhas, a sua linguagem de violão, suas figuras históricas. Nos primórdios do rádio, os mineiros Mozart Bicalho e Benedito Chaves tiveram destaque no violão celesteiro. Mais recentemente, o sabor terroso da música popular mineira enriqueceu o violão com a linguagem sofisticada de um Toninho Horta, um Juarez Moreira. No âmbito da música de concerto, vários compositores apareceram: Carlos Alberto Pinto Fonseca, Harry Crowell, Edmundo Villani Cortes e Marcos Siqueira. Dentre estes, o nome de Teodomiro Goulart se destaca pela imensa originalidade e capacidade de dar forma a um verdadeiro delírio sonoro. Teodomiro Goulart nasceu na pequena cidade de Joaquim Felício, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, em 55. Nos anos 70, foi à capital, onde estudou com o decano do violão em Belo Horizonte, o professor José Lucena Navais, na Universidade Federal de Minas Gerais. Paralelamente, ele formou-se em análise e composição com Kohlreuter e Dante Grela. Teodomiro é bem diferente da nossa concepção tradicional de um compositor. Ele é um mergulhador musical. O seu processo de ensino é tão criativo que nem podemos falar de uma forma independente de suas composições. Elas são poucas e constituem apenas uma possibilidade de materializar a sua abordagem do tempo, do caos, do espaço musical como educador. O seu quarteto de violões, chamado Parcerias número 1, por exemplo, foi desenvolvido como um comentário de suas propostas pedagógicas, que codificam parâmetros musicais em procedimentos lúdicos, musicalizando o estudante ao mesmo tempo em que ele se familiariza com a técnica do violão e a escrita musical. O autor descreve esta obra como uma maneira de se criar para o ouvinte a sensação de um espectador em um desfile de escola de samba, vendo passar pela sua frente vários carros alegóricos, que são as partes da música, unidos por uma bateria, que é a pulsação. Ele utiliza séries em forma de cânone, num registro bem estreito, e uma série de efeitos puramente acústicos, inclusive o afrouxamento gradual das cordas dos violões até o final. Quer dizer, apesar de não parecer, não há nenhum recurso eletrônico empregado aqui. A obra foi executada em volta de uma mesinha para que os músicos coordenassem melhor as suas ações e se beneficiassem da reflexão sonora de um instrumento para o outro. Mesmo nesta gravação informal, fica evidente a incomparável imaginação espacial do autor e a influência de Ligeti. Thank you. Ouvimos de Teodomiro Goulart, Parcerias número 1 para quatro violões, que foram tocados por Davi Lima Azevedo, Guilherme Pauliello, Rogério Vasconcelos Barbosa e Teodomiro Goulart, gravado ao vivo no Museu de Arte da Pampulha. Infelizmente, uma gravação de qualidade um pouco sofrível, mas que dá uma boa ideia do que é esta peça. Princípio da incerteza, fractais, sons nômades, espirais, ludologia. A suma do pensamento musical de Teodomiro Goulart é exposta na sua grande obra Mina Sonora, provavelmente a mais extravagante obra para violão já composta no Brasil, aliás, para 12 violões. Uma gravação só pode dar uma ideia muito remota do efeito que esta obra pode provocar ao vivo. Imagine 12 violões espalhados pelo teatro, ocupando também os corredores e a plateia de onde as poltronas foram retiradas. Cada um destes violões está afixado a uma haste giratória, numa espécie de catavento gigante de metal que está plantado a um pódio de madeira. Cada um destes violões está encordoado somente com as cordas graves de metal, os bordões, e somente cordas soltas são tocadas o tempo todo, só que cada violão está afinado de um jeito diferente. O resultado é que a harmonia da peça é um coral de 12 acordes a 6 vozes, que é obviamente o número das cordas do violão. Agora imagine que no teatro, tudo escuro, cada um desses violões é iluminado por um pequeno spot de luz e cada executante veste uma lanterna de mineiro sobre a cabeça. Os executantes tocam as cordas soltas, às vezes abafadas ou em harmônicos, ou no movimento rápido e violento com as duas mãos, e faz com que o violão gire na sua haste, às vezes no movimento pendular ou dando um giro completo, e todos eles com velocidades diferentes, criando o que se chama de efeito Doppler, ou seja, a distorção do comprimento da onda sonora em relação ao ouvinte. Desta forma, o desenvolvimento da obra se realiza em órbitas e não numa linha contínua, como estaríamos habituados num desenvolvimento clássico. O autor chama isso de estruturas sonoras nômades, onde cada violão é uma unidade de espaço e a escuta muda de acordo com a posição de quem ouve. A obra é, portanto, impossível de ser gravada fielmente, já que uma gravação só pode registrar um único ponto de escuta dentre as inúmeras possibilidades dentro de um teatro. O que vamos escutar é só uma fração imperfeita do efeito feérico que se obtém ao vivo. A intenção geral é de se criar uma metáfora de um violão solo gigantesco, onde os dedos vagam procurando as notas. Esse gigantesco violão fractal é formado por esses 12 violões giratórios. Thank you.

a veia, a simetria que as norteia, da mesma trama as duas assinala. O mesmo sangue numa e noutra ondeia. Parece-me que uma a outra fala. Esta me lembra aquela ao contemplá-la. Que pobres, se uma é feia, a outra é feia. Gêmeas, irmãs, dependem paralelas só da minha vontade. E não são elas, sou eu. E tudo faço e tudo pego. Mas sei que estes destinos diferentes podem trocar-se. E minhas mãos trementes me guiarão. Se um dia eu ficar cego. Ouvimos de Teodomiro Goulart, Mina Sonora para 12 Violões, numa gravação feita ao vivo da estreia dessa obra em 2002, na Sala Sérgio Magnani, em Belo Horizonte. Aos violões, Fernando Araújo, Flávio Barbeitas, Flávia Ferraz, Pedro Aspaan, Matias Cole, André Rocha, Humberto Junqueira, Rodrigo Rodar, Vladimir Cerqueira, Sérgio Rodrigo, Flávio Fonseca e Teodomiro Goulart. A leitura do poema foi feita por Madeleine Vincent. Nesta execução, o autor adicionou um soneto de Elie Menegali, que é recitado ao final em homenagem à pianista Berenice Menegali, que produziu esta apresentação. Eu recomendo que os ouvintes procurem o site de Teodomiro Goulart, que é www.cordassoltas.com.br. E lá você pode ver as fotos da parafernália utilizada na execução desta obra. Na minha opinião, esta peça, que dificilmente será tocada fora de Belo Horizonte, deveria virar uma atração turística permanente em algum centro cultural na capital mineira. É o tipo de coisa que não se escutará jamais em nenhum outro lugar do mundo. Outro compositor extremamente fértil, mas cuja reputação lamentavelmente não atravessa muitas fronteiras do estado de Minas, é Gilberto Carvalho. Antônio Gilberto Machado de Carvalho nasceu em Niterói em 52, mas teve sua formação musical na Federal de Minas Gerais. Lá ele estudou composição com Guerra Peixe e violão e também formou-se em engenharia elétrica. Mais tarde ele estudou no IRCAM, em Paris, e hoje, além de chefiar o departamento de teoria da escola onde estudou, ele desenvolve programas de computador para auxílio na análise musical. Além disso, ele continua sua produção de compositor com ênfase na música eletrônica. As duas obras de Gilberto Carvalho que mostraremos são do início da década de 80, não são eletrônicas. Elas mostram um compositor ainda fortemente influenciado pelos processos dodecafônicos de composição. Neste primeiro movimento do Concerto para Violão e Orquestra, percebemos a constante realimentação de material entre solista e orquestra e a cuidadosa construção de uma conflagração final que é anunciada pela cadência do solista de uma forma bem convencional, respeitando o formato do concerto clássico. Thank you. Thank you. ouvimos de Gilberto Carvalho o primeiro movimento do Concerto para Violão e Orquestra. O solista foi Lindolfo Bicalho, acompanhado pela Sinfônica de Minas Gerais, regida por Sérgio Magnani. Uma gravação de 1982. Lindolfo Bicalho, aliás, um excelente violonista, radicado na França há muitos anos como professor de violão e de composição. A outra obra de Gilberto Carvalho desta época, Sonatina, de 84, em três movimentos, é uma grata surpresa. Confesso que até recentemente eu não sabia da existência de uma peça dodecafônica brasileira tão elegante e tão bem proporcionada e que digere com tanto êxito o legado de Schoenberg. A escrita serial é notoriamente incômoda num instrumento de fundo tonal tão forte quanto o violão. Mas a experiência de Gilberto Carvalho como violonista provavelmente lhe permitiu escrever uma obra que não só flui, mas que também cobre toda uma gama de sensações, de texturas e humores. O primeiro movimento tem um caráter marcial e um pouco burlesco, o segundo é uma curta elegia e o último é um tema com variações que, na melhor tradição schoenbergiana, passa por vários arquétipos psicológicos, da melancolia à violência à diversão, explorando com uma mão certeira o caráter peculiar de cada região do instrumento. Thank you.

Ouvimos de Gilberto Carvalho a sonatina para violão em 3 movimentos. O solista foi Hudson Lacerda. É reconfortante saber que em Belo Horizonte há um ambiente para uma convivência harmoniosa de várias tendências musicais que vão do violão popular brasileiro mais tradicional às obras mais intrigantes e experimentais como as de Gilberto Carvalho e Teodomiro Goulart. Só que essas manifestações são unificadas na apreciação do público pelo inabalável amor pela sonoridade do violão. Nossos agradecimentos sinceros a Fernando Araújo por produzir as gravações que foram apresentadas neste programa. E, como sempre, agradecimentos a Gilson Antunes pela sua consultoria. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.